Uma cigana leu a minha mão e me pediu que não tirasse os meus pés do chão. Vi nos teus olhos abertos o mar, aberto sem saber por onde ia navegar. Me aprisionei na tua previsão, sem saber como guardar os segredos do mundo. Sonhei que no fundo podia voar. Há de haver quem não se engane, duvide, prefira ler a vida para se orientar. Há quem duvide da vida e vai na cigana, que já sabe aonde a vida vai chegar. Se anda, mas quero voar.